só sai daqui quando essa roda acabar. E o meu mestre de série, o cavalaria tocar. Capoeira antiga, foi o nego inventando. Me diga quem é brasileiro e não tem um pouco de malandro, malandragem. Malandro que inventou a gente, malandro.